Bluff, tem história de interior? Interior. Cara, tenho não, mas de hotel fazenda, vamos lá. Cara, ele é muito rico, né, maluco? Não, Caralho, já é fui muito pra hotel rico. fazenda algumas Filha vezes, da cara. puta. Uma coisa da criança, cara. Agora não tô mais não. Podcast. Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Hoje estamos reunidos aqui para contar para vocês nossas experiências no interior do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro é o caralho. No interior, em geral, fazenda, vaquinha, galinha, entendeu? Porque nós sabemos que essa galera da internet foi criada ali de bobeira. E não, nunca viu um animal, nunca viu grama, se não sendo um futebol, esse tipo de coisa. E nós, que somos pessoas de vasto conhecimento... Pessoas rústicas, pessoas com mãos calejadas, inchadas, com terra debaixo da unha. Vou falar pra vocês por quê. E olha só, a gente, pra vocês entenderem nosso pensamento oportunista, qual foi o último reality show que estreou agora na TV? A Fazenda, com Britos. Porra, moleque. Não tá de bobeira, não. A vitrine vai ser toda a temática da Fazenda pra enganar os trouxas. As pessoas vão achar que vai ser a fazenda do Record e vai ser a fazenda do Jardel, que é um agricultor famoso lá em Mineiros. Não é, sim, claro. Sim, sou plantador de soja aqui. Então... Agricultor colombiano. Tá plantando só soja também, né, Jardel? Eu tenho 10 hectares de terra, abaixo de cada dedo da unha aqui. Pra conduzir esse gado aqui hoje, tô eu mais uma vez forjando felicidade, Bluff! Hoje o bode! Essas crianças de que vivem em playground, que tem babá, que tem creche, não sabem a alegria que é você viajar 2 horas de carro, chegar numa capital e comer um McLanche feliz, cara. Vocês não sabem o que é isso. Que agora vai vir com maçã, né? Vocês viram aí, a Dani falou isso hoje lá no Facebook. Vamos tirar a batata e vamos botar maçã no McLanche feliz. Bizarro, né, cara? A vida saudável tá destruindo o mundo, cara. É que eu falei pra ela, daqui a pouco vai ter pai e mãe obrigando a criança a comer McLanche feliz. Vai ser muito tenso. Que bobeira, que bobeira. Então, esse que vos falou agora é o Pombo. É isso aí. E eu tô pensando seriamente em viajar lá pro interiorzão pra ver se eu encontro Dolly Citrus, cara. Dolly Citrus, Dolly. Tem que arrumar essa porra pra mim, cara. Lá deve ter, não tem lugar nenhum, cara. Todo dia essa porra essa propaganda. Eu vou encontrar essa merda, nem que seja. Mas no mercado não tem, cara? Não tem, cara. Não tem essa porra. Só na propaganda. Toda hora propaganda, moleque. Dolly Citrus. Vocês já ouviram, né? Já viram. Não, Guaraná Jesus já tomei já aqui perto da minha casa. Pô, você não pode dizer como eu falei que eu vou te arranjar. First Blood. E não tome, é detergente mesmo aquela porra. E o nosso apresentador Globo Rural, o Jardel. Isso aí, eu acho que acabou a luz lá no mato. Ele teve que cuidar da fazenda dele. O braço dele cansou a manivela. Uma dúvida de gafanhotos. Pô, é que o Hamster ficou sem salgadinho aqui e eu tive que alimentá-lo. Não, eu falo que vocês ficam tirando onda com cidade interior porque vocês não vivem em uma. Enquanto vocês ficam levando as gatas no cinema, em barzinhos popular, a gente se diverte aqui indo na pastelaria, cara. Quando a gente leva as gatas, ele leva as cabeças pro cinema lá, pô. Meio do mato. E aí, gata? Quem era na pastelaria tomar um caldo de cana? Caralho, ele tira uma outra foto, hein, cara? É, cara, é triste a realidade aqui. É, galera, vocês devem estar um pouco curiosos pra entender como é que funciona a vida do Jardel. Então, aguardem. Logo depois do mural de recado. Galera, rapidinho, como eu sempre digo, 140 caracteres, hora de recados. Bode. Oi. As pessoas que quiserem curtir Tanguinha Corp pra acompanhar os nossos processos, como é que eles fazem? Você vai no Facebook, lá em cima, escreve Tanguinha, vão aparecer várias opções, provavelmente nós iremos aparecer. Caso não apareça, você escreve Tanguinha Corp, Corp de Corporation. No Facebook e no Twitter. No Twitter você procura por @tanguinhacorp. No Siga, fica informado. E se a pessoa não quiser procurar, quiser clicar no nosso site, onde é que estão os links? Lá em cima, no lado superior direito, tem o F de Facebook, o T de Twitter e o P de Pluff. P de Pluff? Fake plus. Show. Bom, você que tá de bobeira aí, você é o cara do futebol, liga da Tanhinha Corp no Cartola FC do Campeonato Brasileiro. Como é que o pessoal faz pra participar? É muito fácil. O pessoal quiser participar da nossa liga... Pô, não deu pra completar, cara. Você falou 140 caracteres aí. Que Tudo bem. Vai lá, dupliquemos os caracteres, pode ir. Então, não. Agora, sério. Pessoal que quiser participar, a gente tem a nossa liga lá no Cartola FC. É um jogo muito legal. Eu mesmo já não participo, tem 4 rodadas. Cansei. Mas se você quiser participar, é só aparecer lá. Meu time é o Desportiva Gaba. Tem o time do Pluff, dos nossos amigos e tal. Só que, como a pontuação deles nem sempre é muito concisa, eu achei melhor dar uma parada lá, porque eu ganho mais pontos, assim, por incrível que pareça. Então, se quiser participar... Procura lá, liga Tanguinha Corp e você vai estar junto conosco lá, ou junto com o resto, participando desse grande jogo. Cartola Futebol Clube. Galera, nós voltamos depois da nossa volta para o nosso segundo podcast e nós queremos a participação de vocês. Nós estamos agora publicando durante a semana os 4 possíveis programas da semana seguinte. Para vocês se dizerem, pô, eu quero esse, que eu não quero esse, dar sua opinião, para a gente ver se mantém a nossa programação ou não. E para vocês terem algum poder de influência sobre nós também, né? Senão fica um negócio meio unilateral. Então vocês, pelo Twitter, pelo Facebook, ou aqui no site nos comentários, especial, que é o comentário pelo Facebook, ou o comentário tradicional lá embaixo. Os dois funcionam. Participem. Participem. E antes de terminar, recomendem para um amigo. E a nossa recomendação para você que está ouvindo também é o blog do tio Lucas, cavernaalfa.blogspot.com. Acessem lá, tem o link na direita aí embaixo e bateu o tweet e não posso falar mais nada. Beijo, me liga. Isso aí, sejam influenciados por alguém que foi influenciado pelo pica-pau. Sucesso. Fraca, fraca, santo! Você não é tão bom assim. Voltamos no nosso mural de recados, com recados muito importantes, galera. Eu aposto que deve ter sido. Muito importante. Porra! Porra! Não podia estar concentrado no programa de tão importante que eles são. Mas peraí, ô Jardel, me explica uma coisa, cara. Como é que tem energia na tua cidade? Pô, cara, assim como na sua, poxa. Não, mas peraí, a minha cidade é asfaltada e tudo, porra. A sua é? Olha só, eu morei numa cidade... chamada Aquidauana. Olá! Aquidau o quê? Aquidauana. Aquidauana, tá. Porque a cidade é tão escrota que ela é perto do Pantanal. Tudo que vem na cidade vem do Paraguai. A cidade mesmo não produz nada. Peraí, qual estado da cidade? Qual estado? Mato Grosso do Sul. Ok. Interior, ênfase no interior do Mato Grosso do Sul. Que é Anahaio lá? É lá no ânus do Aquidauana. Aquidauana, Zé Trovão. Entendeu? Exato. Você entendeu? A cidade, assim, o meio de transporte da cidade era bicicleta. Então, não fazia sentido a cidade ter asfalto. Era só paralelepípedo. A única rua asfaltada, eu tenho orgulho de falar que eu vi a rua ter sido asfaltada, era a Rua da Pantaneta, que era onde bolou a primeira micareta. Puta que pariu! Era a Rua da Pantaneta, onde tinha micareta e todo mundo comia. Aí vai com vocês, hein? E nessa rua, inclusive foi em 98 primeiro, foi a estreia... Mentira, 97, foi a estreia da Sheila Mello no El-chan. O primeiro show dela no El-chan foi lá, em Aquidauana. Decadência. Mas essa cidade era tão trash, era tanta bicicleta, cara, que não tinha semáforo na cidade. Peraí. Tinha semáforo? Peraí. Não. Aqui na minha cidade tem semáforo há menos de 5 anos, cara. Qual o problema com semáforo? Na cidade do Jardel, o semáforo só tem uma cor, tá ligado? Fica vermelho, porque verde é o resto. Quando colocaram o semáforo na cidade, o pessoal tava tão desacostumado que teve um cara que amarrou uma corda e amarrou na caminhonete dele pra derrubar o semáforo, porque ele não gostava. Caralho! Porra, ficar parando o carro, porra nenhuma, é parar minha carreta. Isso é coisa do capeta, rapaz. Isso aí é... Essa luz trocando aí, esse poste tá quebrado. Tentaram derrubar o semáforo que atrapalharam, que tinha que parar no semáforo, cara. Verdade, pô. Né? Antes todo mundo atropelava as pessoas, agora fica essa palhaçada de parar no sinal. Nada a ver. Você viu isso? Deixa os cavalos passarem por cima das pessoas, pô. Pô, deu mole, né? Deu mole. Quer passar aqui, pô? Vai pelo rio, nada, pô. Peraí, Jardel, explica uma coisa. Então, você mora com sua mãe, não é isso? Isso. Aham, uhum. Só ela, só você e ela. Isso. E quem é que tira leite da vaca pela manhã? Pô, cara. Caralho, essa piada de mau gosto pra caralho, pô. Nossa, que filha da puta, cara, levou maldade. Aí, eu não fui maldoso. Cara, minha cidade também não é bem assim não, porra. Tá aqui, tem asfalto também. Tem mais o leite, você compra então? Isso, vende. Eu tenho o leiteiro na porta. Você compra do vizinho que tem a vaquinha dele. Olha só, cara, é muito mal. Deixa eu te falar que eu já morei em uma outra cidade do interior. Interior de Minas. Que não, leiteiro eu não tive não, mas eu tive padeiro. Três Corações fica no interior de Minas, a cidade muito conhecido como pai. A cidade que... O leiteiro ou o padeiro, cara? Rolar uma bijaca com leite lá de manhã então, né, boy? Não, mas esse padeiro era a única oportunidade na cidade inteira de você comer um sonho. Sonho de padaria? Uhum. Ele era a única pessoa que produzia sonhos na cidade, cara. Era muito assustador. E lá em Aquidauana, cidade que eu já citei, não, leite também era normal, mas o hortifruti não tinha feira. Tinha uns índios que ficavam nas esquinas, eles tinham uma balancinha e eles botavam as coisas, assim, sei lá, cenoura, batata, e eles pesavam ali numa balança muito duvidosa, tá ligado? E vendiam, cara. É, caralho, cara. Mesmo. Mas que merda. Ô, Bot, você ainda tem um contato desse padeiro aí? Não, ué. Não, porque você disse que é a única oportunidade de comer um sonho, de repente ele tem a Jéssica lá, né? Você... Mas pra quê? Pra que rola alguma coisa? Tenta lá. Que bagulho aí. Tá bom, pô. Valeu, Jéssica esteve pra você, cara. Obrigado. Você também, muito feliz. Muito demais. Meu Deus do céu. E galinha, Geraldo? Você cria galinha? Cara, eu não sou um zoológico, porra. Eu tenho uma casa normal na fazenda. Na fazenda, porra. Quando você fala que tem uma casa na fazenda, eu imagino animaizinhos, porra. A casa da árvore já deu até. Tem abelha na tua casa? Tem sapo na piscina? Hã? Tem Estou sapo humilhando na piscina? Rapaz. Não, porque quando eu morava em Manaus, vira e mexe eu acordava. Olha aí! Plante revelando agora! Vira e mexe eu acordava e tinha. Era o rei de Manaus. Tinha sapo na piscina, cara, era bizarro. Aí meu pai tinha que tirar. Teu pai não, né? Ele ordenava alguém um súdito lá. Ai, eu, quando eu morava aqui da Uana também, não pude ir pro colégio, nem minha mãe sair de casa, porque tinha uma cobra no nosso quintal. Que horrível! Uma cobra no quintal, cara. Deve ter sido quando o padeiro passou lá. Ficou uma cobra. Não, o padeiro é de Três Corações. A Daniela não tá aqui pra contar a história, mas ela morou também em Mato Grosso do Sul. Morou em Newark, é o nome da cidade. Nossa! Só que não é New de Nova York, não, né? New York, não. É Newark, tipo N-I-O. Newark, tudo junto. E aí, uma vez, ela era criança, ela. Foi mordida por uma aranha caranguejeira. Só que ao mesmo tempo que ela foi mordida, que ela foi picada, ela matou a aranha, porque tava dentro da bota. Aí ela botou a bota de da escola, tá ligado? E psh, esmagou a aranha. Porra, maluco. Ela matou a aranha gigante, ela é o Link, né, cara? Ela não viu nada, nem a aranha tava vendo, tava dormindo. Aí ela foi meter a bota, psh, picou a aranha lá dentro. Ela picou a aranha? Hã? Ah, tá, a aranha picou ela, entendi. Não, ela picou a aranha. Ela tá dentro da bota e a aranha calçou a bota, entendeu? Cara, isso acontece muito com o escorpião aqui, cara. Ah, tranquilo, porra. Normal. Olha só. Quando foi que eu vi que foi picado por escorpião, Jardel? Não, eu nunca fui, mas eu sei de história de pessoas que colocaram a botina e saiu um escorpião. A botina? A botina, cara. Botina é bota, porra. Sacanagem, nem falou galocha. Botina e bota tem diferença, porra. Qual a diferença de botina pra bota, Jardel? Você que é o mestre do Globo Rural. Botas são um cano longo e botina é aquela que vem só até o ossinho aqui do pé. Que eu não tornozelo, sei o nome. Que se diz? Não, porra. Eu não sei o nome desse ossinho do pé. Metatarso. Pô, linka aí, cara. Você vai ver a diferença de uma bota e uma botina. Quando eu fazia CTG, eu usava bota. Agora, botina é aquelas coisas de fazendeiro mesmo. Ah, pera, então, pera aí. Botina é ralé. Bota é a galera mais elitizada. Até isso tem a segmentação, mano. Caralho. Ó, oh, vou botar aí anexado o link de uma botina. Um estudo antropológico sobre bota e botina. Vou botar aí uma botina pra vocês. Então quer dizer, Jardel, que então no teu banheiro, se é que você tem isso aí, naquela gavetinha lá você tem algodão, pasta de dente, essas paradas e aquele antídoto pra veneno de escorpião, cobra, essas porra também, fica guardado tudo junto. Como é que você faz? na minha... Eu mudei de casa não faz muito tempo, mas na minha antiga casa eu morava na beira de um córrego. Ou seja, lá era mais propício a animais, né? E te falar que dentro do meu balcão do banheiro tinha um facão, pra via das dúvidas, né, cara? Às vezes surgia algum... Calma aí, o facão pra matar escorpião? É isso? Não, aí o facão é pra matar bichos maiores, né, cara? Bicho maior? Tipo o quê, cara? A onça? Não, tipo, acontece entrar uma cobra dentro de casa. Caralho, acontece de entrar uma cobra dentro de casa. E tu fala isso como se fosse natural, normal, né? Cara... Assustador é quando surgem bichos, tipo assim, uma vez tinha, perto da minha casa, no córrego, tinha lá um tamanduá que tava atacando o pessoal. Aí é assustador, cara. Tamanduá assassino? Não, tipo, porque tamanduá machuca pra caralho, né? Aquele... Como assim, cara? Eu nunca briguei com tamanduá, eu não sei. Pô, tu nunca brigou com tamanduá, cara? Graças a Deus. Tamanduá é aquele que abraça e machuca as costas, não é? Não, isso é preguiça. Sei lá, cara. Cara, você tá perguntando pra gente, cara. A gente só viu isso no zoológico. Você que vê aí no diário da sua casa. Não, então, cara, daí aos arredores do córrego tinha uma vez um boato que tinha um tamanduá lá. Aí o pessoal parou de transitar na região do córrego com medo do tal tamanduá. Não, mas então você acha melhor encontrar uma cobra do que um tamanduá? Ah, com certeza, cara. A cobra é pequenininha. Cidade de viado mesmo. Eu entendo essa parada da bota, da botina que você tá falando, porque se deve ter uma constante em cidade pequena, e é uma coisa que eu vivi, né, no pouco que eu andei por cidade pequena, é você pisar na merda, né? Pra havaiano não deve servir aí onde você mora, tipo, essa porra desse barro molhado, bicharado com merda, tá andando, daqui a pouco pisa na merda de cavalo gigante, né? Que cavalo não caga pouco, caga pra caralho, né? Cara, minha cidade não é bem assim não, poxa, minha cidade não é vaca e cavalo andando no centro da cidade não. Pô, o tamanduá agora. O tamanduá tem, mas cavalo... O prefeito na tua cidade anda de liteira, que eu sei, Rafa. É que pensa assim, a favela das suas cidades aí é aquela superpopulação de gente, né? A favela aqui na minha cidade é na beira do mato, é quando o pessoal mora mais longe da cidade. Favela quando o cara mora mais isolado do que você mora. O Jardel é fazendeiro, cara. Ele não falou que tira leite da vaca de manhã e tal, porra. Esses caras moram em barraco. Cara, aqui teve uma... Na época da política, teve... Aí sempre quando tem política tem aquelas brigas entre os partidos, né? Aí saiu um papelado aqui que um dos candidatos a prefeito tinha processo por escravidão na fazenda dele. Caralho, que maneiro! O Jardel é um desses, cara. Ele comprou uma muda de boné, tá ligado? Vários bonés, só emprestando pra galera. Todo mundo ficou escravo por dívida do Jardel. Agora ele é um latifundiário que escraviza as pessoas também. Ô Jardel, você é ligado naquelas paradas da lua, a lua crescente, é bom pra cortar o cabelo e tal, aí vocês levam isso a sério? Não, cara, só quem é pescador mesmo. Quem é pescador gosta de sair pra pescar na lua cheia. E a ideia já teve a ascensão social dele, já não passa. Não, eu já cresci, né? Agora eu trabalho. Mas você tá trabalhando com o quê, cara? Não, agora eu tô desempregado. O cara é um indeciso, rapaz. Você não sabe se ele é vagabundo, se é empregado, se é... Tamo junto, cara. É isso aí mesmo. Não, é bom que aqui, igual quando fala, vocês, motoboy aí, aquele cara vida louca, né? Aquela correria, cortando o carro. Cara, aqui motoboy aqui é aquela vida mais boa. É. Porque, tipo assim, o maior engarrafamento que eu já vi na minha cidade era mais ou menos. Eu acho que eram 10 carros e uma lata de lixo que tava no meio da rua e tava atrapalhando os carros. Ah, mas eu não entendi essa porra de motoboy, cara. Pelo que eu entendi, aí só tem cowboy. Tem motoboy essa porra também? Pô, aqui tem moto também, até porque eu mesmo tenho a minha moto. E trabalho. Ah, então isso, cara, tem muita grana, velho. Mas como é que você. Como é que quando você, você vende a sua moto velha, pra onde você acha que ela vai? Alguém tem que comprar, cara. Filha da puta. Não, minha moto eu comprei do meu pai e era novinha. Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Come grama sua moto? Vai gasolina mesmo. Biodiesel. Combustível 100% renovável. Moto do Jardel pasta. Olha aí uma moto. Deve ser por isso que as vacas se assustam para de moto, né? Ele chega no trabalho, ele para a moto, aí amarra na árvore pra ninguém levar. Peraí, você tá falando muito de Jardel. O Pão, você já saiu do Rio de Janeiro, já foi no interior, já passeou, já brincou de Pokémon aí? Então, eu sou um cara que você não deve ter muita relação, mas eu não saí praticamente do Rio de Janeiro. Eu só fui pra duas cidades fora do Rio de Janeiro, que foi Juiz de Fora e uma outra cidade de Minas, que era até interior de Minas, mas eu não lembro o nome. É, o único lugar que eu fui que pode lembrar cidade do interior é Queimados. É, que hoje em dia tá até bem melhor, mas na época que eu ia quando era pequeno, era muito bizarro. O meu tio é mais ou menos o Jardel de lá. Ele é tipo um diário lá de Queimados. É um senhor de engenho lá das terras de Queimados. Longinho com as terras de Queimados. E ele cuidava. Ele tem um lugar lá que ainda tem até cavalos e tal. Que ele cuida e tal. Tem um galinheiro lá. Tinha uma época que ele fez linha de galo. Mas morre aqui. Pô, tu já foi uma, pô? Eu já vi, cara. Caralho, sério, você viu a linha de galo? Já vi, meu tio tinha um porra arena, cara. Meu tio era tipo o mestre Pokémon dos cavalos, tá ligado? Teu tio era dono do ginásio. Era dono do ginásio, meu tio, cara. Era líder de ginásio. Era mesmo. Aí, tinha lá aquele estádio grandão, né? Cheio de cavalo, cheio de cavalo, não, cheio de... Tinha até uns cavalos no canto, mas era cheio de galo, né? Ele fazia lá aquela criação de galo garnizé, que é aquele... O preto, né? Sem preconceito. Mas é o que dá mais porrada, que nem na vida real. O galo garnizé lá que ele tinha, que era o maior de todos, e ganhava todos na porrada. No treino, ele botava tipo uma almofada nas presas do galo, né? Porque o galo tem tipo uma espora. Aí, pra ele treinar. Aí depois, durante a luta, ele tirava aquela porra, o galo dele só atacava garrada no ouvido dos outros galos, né? Ele matava, ouvido no pescoço. Aí matava. Torte, torte! Caralho, ele falava o nome dos ataques também, ele tipo, galo bicada astral, aí o galo... Tá ligado? Ataque não, de asa. Aí... Mas eu sempre quis ver ele mandando autodestruição lá pra ver assim. Cabeçada de Pimon. Mas eu nunca vi eles evoluírem não, infelizmente. Eu evoluí pra um Firo lá. Pra ver Struis. Um Todd. Mas o. Além disso, ele tinha vários cavalos, né? E aí uma vez nessas, eu tava indo de um sítio pro outro do meu tio. É, de charrete com meus primos, né? Meus primos, todos eles sabiam andar de cavalo desde pequeno, porque nascido e criado lá, só barro, só cavalo, essas paradas. Então, eles estavam me levando de charrete, um dos meus primos com aquele chicote na mão, né? Pra bater no cavalo, porque tem que ficar batendo pro cavalo andar. Uma sacanagem, né? Sempre achei uma sacanagem, mas não podia fazer nada. E aí, o cavalo parecia que tava com preguiça, né? E eu sentado lá na frente e tal, tinha meu outro primo atrás, um pouco mais atrás na charrete. Ele começou a bater, ele virou o chicote, né? Ficou com aquela parte onde segura, que é mais dura. E começou a bater no rabo do cavalo, né? Na bunda do cavalo. Não sei se. Mas que filha de uma puta! Com aquela parte mais dura, né? Pro cavalo andar mais rápido. E aí foi batendo, batendo, batendo, o cavalo meio que reagiu, né? Aquilo. E deu um coice, né? Ai. Sendo que, como eu tava sentado perto de onde fica o cavalo, o coice do cavalo pegou de raspão no meu joelho, cara. Mas assim. Foi muito de raspão, cara. Se fosse um ou dois dedos pra direita, cara, com certeza ele ia ter empurrado minha rótula pra trás e eu ia estar andando que nem uma avestruz hoje, com certeza. Sério, cara. Eu ia ser muito tenso, eu não tava andando direito. Eu tava realmente com a estrutura física de um pombo aqui. Mas nisso que ele deu coice, eu já virei, né, com a mão no joelho assim, falei, fudeu, caralho, não tô sentindo meu joelho e tal. Sorte que pegou mesmo de raspão. Aí eu olhei assim, ficou aquele arranhado e tal, mas foi o dia que eu me safei de ser um paraplégico aí. Foi quase. São os males da fazenda, cara. É tenso. Inclusive, isso que eu tô falando de pisar na merda é uma coisa que aconteceu muito comigo lá em Queimados, cara. Porque tu não tem muita escolha, né? Tu vai fazer qualquer coisa. No campo de futebol tem merda de cavalo. Na frente da casa tem merda de cavalo. Se bobear no teu banheiro vai ter merda de cavalo, cara. Tu bate na porta, né? Tem alguém. Isso é um cavalo pro jornal de banho. Cavalo na rua é pinto, cara. Quando eu morava na Ilha do Governador, lá no Cocotá, já vi porco andando na rua. E lá tem tudo, ah, banda larga, tem tudo. A parada é maneira, mas. Caralho, porco. É, mas. Aqui perto de casa também, cara. Tinha os porcos eram dos donos do morro lá, dos donos da Boca de Fumo, eles tinham a criação de porcos. Isso aqui não tem mais de uma década, cara, que tinha isso aqui. Aí tu via aquele montão de porco andando, ninguém mexia com porco, porque o porco era do dono do morro. Tá ligado? Não, cara, eu já vi galinha em gaiola de passarinho dentro de um ônibus, cara. Que isso, cara? Agora pensa. Não, eu tô abismado. Peraí. Tem ônibus na tua cidade? Eu linkei umas fotos aqui, não sei se vocês viram, mas observem a quantidade de prédios que tem na minha cidade. Não, essa foto aqui é a tua cidade inteira? Não, é maior. É toda a cidade tá aí? É uma parte boa, vamos colocar assim. Ele botou só a parte que tem casa. Eu coloquei a que tem prédio. Não, é porque eu tô vendo aqui, eu achei outra foto e não tem um prédio. Não tem um prédio. Isso, a cidade tem um prédio, é isso mesmo que você tá pensando. A cidade inteira só tem um prédio. Cara, é a prefeitura. É tão maneiro que funciona mais ou menos assim: ah, vamos na casa do fulano, na onde? Lá perto do prédio. Pronto, todo mundo sabe que só tem um. O prédio é o ponto de referência, saca? Tipo assim, sabe o prédio? Aí você pega a direita, porque o prédio é o único da cidade. Se alguém não sabe onde é que é o prédio, tu fala, ah, ali perto onde tem o asfalto. A pessoa já se fica ali. Não tem como não saber onde é que é o prédio, porque tipo, é só um. É, pensa assim, é um pinto no meio da cidade, porque só tem um. Olha só, você vai me surpreender muito se você disser que esse prédio é comercial. Não, ele é residencial. Ah tá, porra, cara. Se fosse. Mas não. Onde eu morei, em Aquidauana, o prédio mais alto da cidade era uma loja pernambucana, que nem existe mais. Nossa. De dois andares. Que isso, cara? É. Ah, um prédio de dois andares. É. E a grande sensação da cidade. A casa é um prédio, cara. Você via se formar uma fila totalmente necessária pra pegar o elevador desse prédio, cara. De dois andares? Elevador de dois andares. Elevador, cara. As pessoas faziam fila pra subir de elevador, cara. Sei lá. Nossa, cara, o elevador de dois andares não pode ser uma parada elétrica, cara. Deve ter alguém puxando essa porra. Não, é, tipo assim, vai descer, aí o cara começa a girar. É. Vocês já viram o que, que são os monumentos da minha cidade? Cara, o monumento da cidade aqui é, tipo assim, dá tão sugestão de, tipo assim, tribo, que o monumento é uma índia com um neném mordendo a teta dela, cara. E ela tá gritando. Tá arrancando mesmo? Não, tá mordendo. É tipo assim, a índia gritando com as mãos numa algema e um neném mordendo o peito dela, cara. É uma coisa muito bizarra. Meu Deus. Se você falou de monumento, eu tenho que falar de Brasília. Você lembra aquela história do índio que me estava dormindo no Gabriel Pensador aí, ó. Do índio que estava dormindo no ponto de ônibus e botaram fogo nele? Uhum. Ah, o Pataxó. Um monumento em homenagem ao falecido índio. Sabe como é o negócio? O negócio? De um cara pegando fogo e caindo, cara. Mentira. Tem mate. Sério. Mentira que não. Quanto, cara? Sério. Cara, o ruim do tal do interior é que é o seguinte, quando eu morava lá na minha antiga casa, que era mais perto do córrego, eu tinha um jabuti. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O meu jabuti tinha coisa... Peraí, você tinha um jabuti em casa? É, eu criava um jabuti. Eu já tive também. Eu já tive um cágado, na verdade. Não, jabuti, pra quem não sabe, é uma tartaruga terrestre, digamos assim. E o meu jabuti tinha mais ou menos um palmo, o tamanho dele era um palmo, era um jabuti pequeno, ele era novo, ele tinha uns 18 anos, uma coisa assim. E um dia eu... Tartaruga vive mais que seres humanos, pô. Não, mas tudo bem, mas caralho, o tipo já deu a morrer e falar, filho, cuide do nosso jabuti. Nosso legado. Tartaruga, cara, é mais ou menos assim. Tartaruga já é assim. Júnior, você precisa cuidar do nosso jabuti. Mas pera aí, se você tinha um jabuti, ele morreu, prossiga. Não, daí, depois eu conto o que aconteceu com ele. Aí, tipo, o meu jabuti tinha um palmo. E às vezes eu saio, né? Eu, aqui na minha cidade, querendo ou não, às vezes rola uma balada ou outra, uma festinha. Aí mas eu segui. É sertanejo, Luan Santana? Fechadinho, rodeio! Cara, 80% das. Quer dizer, 100% das festas tocam sertanejo. Agora, o que vai tocar além do sertanejo, que é o segredo. Aqui, sertanejo manda muito cruelmente, cara. Quem não gosta, como eu, sofre, mas a gente se acostuma, né? Não tem problema não, mas peraí, seu jabuti, vai lá, seu jabuti, volta pra história. Tá, aí cheguei em casa e tal, aí cheguei, era de madrugada, umas 3 da manhã, aí eu olhei de longe no meu portão, eu olhei uma coisa grande na minha porta de casa, né? Eu já olhei, que é aquilo? Aí entrei, fechei o portão, quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um puta de um cágado, aqueles de córrego mesmo, aqueles bichos enormes. E eu, meu Deus, meu Deus, cara, que é isso? Aí eu entrei em desespero, né? Porque aquele bicho morde, aquele bicho ataca. Aí eu era tranquilão. Não, mas nunca quando me eles são de córrego assim, igual vamos colocar assim, vestes, eles atacam. Saquei. Aí abri a porta, empurrei, e ele tava bem grudado na porta. Aí estiquei o braço, abri a porta, pulei por cima dele, bati a porta correndo e corri pro meu quarto, né, com medo. Aí eu tô no meu quarto, deitado na minha cama, eu escuto a porta rangendo, cara. Tipo Resident Evil quando o zumbi entra, saca? Aí, pô, aí foi desespero total, né? Aí morava só eu e minha mãe, aí cheguei no quarto da minha mãe. Ô mãe, entrou um bicho ali. Aí quando a gente chegou na sala, cara, tava aquele cagado enorme entrando com toda a velocidade dele. Com toda a velocidade. Isso. Minha mãe pegou um rodo, cara, e deu uma betada nesse cagado, que o bicho foi lá no portão. Aí minha mãe braba, tá, agora cala a boca e vai dormir, não sei o quê. Minha mãe nem preocupada com o cagado e eu morrendo de medo, cara. Aí no outro dia, chega a vizinha no outro dia, ah, ontem eu achei seu jabuti na rua e coloquei ele pra dentro de casa. Vizinha, filha da puta, se você não sabe, meu jabuti tem um palmo, você jogou um bicho quase um peito no seu quintal. Cresceu, veio do barro. Foi sacanagem dela, cara, eu duvido que ela não sabia como é que era meu jabuti, velho. Foi sacanagem. Pegada, porra, com medo de um bicho que se locomove a, sei lá, um terço de quilômetro por hora, cara. Não, cara. Você nunca viu a velocidade que um cagado anda? Incrível, 5 km por hora. Não, cara, não diga isso não, cara. Quem anda devagar é tartaruga e jabuti. Cagado anda rápido pra caramba. Porra, uma loucura. Ele contra o leopardo é duelo do século. É o natural do leopardo. O meu cagado, aliás, ele vivia... Não sei como. Na verdade, todo mundo falava que era jabuti, mas o cara que vendeu falou que era cagado. De repente foi pra me enganar. Mas o meu, ele vivia no cimento, entendeu? Aí, de vez em quando, eu esquecia de dar comida pra ele. Quando eu vi, ele tava comendo a própria merda. Então, ou seja, era um cagado... Não, mas eles comem, eles comem a própria merda mesmo. Em busca de proteína. Come mesmo. Jabuti come. Se você tiver cachorro, se o cachorro cagar, ele vai comer a merda do cachorro. Era muito sinistro. Eu passava a mão no casco dele e quando eu vi, o rabo dele tava pra fora, assim. Eu não sei se ele tava excitado, o que que você queria dizer. Então o seu era um jabuti também. Até porque a história do meu jabuti é essa. A minha mãe deu ele porque ele comia merda. E um animal que come merda, pensa o que que ele caga, né, velho? É uma caatinga do caralho. Pedia mesmo. Ele foi e cagou na coberta da minha mãe. Bem na beiradinha da cama, quando a coberta encosta no chão, ele cagou na coberta. Minha mãe ficou puta e deu ele pra uns menininhos. Como é que ele conseguiu cagar no... Ele subiu na cama, ou... Deixa eu falar de casa. Não, quando ele ficava fora de casa, mas ele entrava, cara. Ele tinha um teleporte, não é possível. Aí, sabe quando você tampa a cama e ele fica com um pedacinho da coberta no chão? Então, ele subiu nessa beiradinha da coberta no chão e cagou nela, bem na beiradinha. Cara, acabamos de descobrir que o Jardel é o mestre Splinter, cara. O moleque que criou as tartarugas ninja. Jabutis mutantes ninja. Caralho. Deram TP pro jabuti. Não, meu jabuti, um dia eu vi ele subindo um degrau, cara, eu não acreditava que ele tava subindo aquele degrau. Eu não acredito que o seu jabuti subiu um degrau também. Sério, eu falo sério, todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Então, quando você mora numa cidade, que suas opções de entretenimento são basicamente nada... Quando acontece uma exposição agropecuária, é uma festa inacreditável. Por quê? Caralho, velho. Porque vem circo, porque vem artistas de renome, entenda, pessoas fizeram sucesso há 15 anos atrás no mundo civilizado, e, acima de tudo, pra uma criança, um parque de diversão. Cara... Diversão, sabe? Né? Porque era um brinquedo só. Um brinquedo só, geralmente quebrado. Aqui no Rio de Janeiro tem um parque que as pessoas fazem muitas piadas, que é o Terra Encantada. Quem reclama da manutenção do Terra Encantada nunca foi numa exposição agropecuária, cara. Ou então cara, tá deformado, porque caiu um parafuso na cabeça e não pode falar nada. Tá ligado aquela conga? Eu já fui numa conga, mas é uma conga legítima, cara. Ah, que é uma aquela conga? Aquela coisa que mexe. Conga? É. Pô, é um pé que tá fazendo uma dancinha e tal, de repente apaga a luz, faz um jogo de espelhos, bum, e ela vira um macaco. Fiz, que porra é essa, moleque? A conga! Onde é que você tá indo, cara? Famosa conga, mulher macaco. Mas o que eu queria contar, uma história muito triste. Teve uma exposição dessa, que foi parquinho, foi circo, foi a porra toda, só que teve uma chuva muito forte na cidade. Isso foi em Três Corações, em 96. Procure na internet, deve ter informações sobre. Aí foi, teve uma chuva tipo de granizo foda, assim. E o circo tinha animais, naquela época o circo tinha animais. Hoje em dia é. E destruiu a lona do circo e os animais fugiram, cara. Assim, foi uma comoção da cidade. A galera do circo falando que os animais tinham fugido. Que eles estavam sem lona e tal. Aqueles jornais locais saindo aqui. Aí eles foram no meu colégio. Eles não tinham mais fantasia, sabe? Acabaram com o sonho das crianças, cara. Eles foram no colégio pedir dinheiro. E os senhores, uns 40 anos, assim, sofridos, fazendo o número de palhaço, só que sem estar maquiados, cara. Pra começar a dar o dinheiro. É aí que o bote perdeu o medo de palhaço. Ah, cara. Nossa, cara. É possível que eles estavam muito mal, cara. Perderam tudo. Cara, esse lance da exposição pecuária aí é realmente. A minha cidade aqui, essa exposição marca muito, porque é logo no começo das férias. Aqui, tipo assim, na última semana de junho e primeira semana de julho. São 7 dias de festa, com shows e parques de diversões, bares. Ais, sacrifícios humanos. Tipo, coisa que a gente nunca vê, tipo churros. Churros, cara, você nunca vê. Na minha cidade não tem churros, cara. Não, não tem não. Essa galera não sabe o que é isso, cara. Não sabe que você queria comer um hambúrguer e tem que dar uma volta. Não, vocês aí ficam falando aí desses fast food, essas coisas assim. Aqui é os dogão, é, aqueles trailer de lata mesmo, com o cara fazendo vendendo um pão com salsicha. Aqui esse é o poder, cara. O boy falou essa parada do circo, me viu a dúvida então, cara. Será que a tartaruga do Jardel vem perdida desse circo de loja aí? Deve ser, cara. Daí os truques dela. Cara, esse negócio de circo. Aqui tem um circo que realmente o circo. O circo. Sabe aquele Globo da Morte? Caralho, a exposição, cara, a entrada era tipo, sei lá, 10 reais. Eles começaram a cobrar 3, sabe? Preço mínimo para as pessoas entrarem e consumir. Estava tudo destruído. Vai que eu morri, cara, com isso aí. Bem que falaram que os palhaços eram malignos. O Boto comeu muita gente aí na tua cidadezinha, Gardel? Cara, aqui não tem água. Tem água? Aí não tem água. Caralho, maluco, aí. Como é que você moleque? Eu não sou do Nordeste, eu sou do Goiás. Gardel mora na cidade sinistra, moleque. Só tem um prédio, não tem água. Aqui não é Nordeste, aqui é o Goiás, cara. Goiás, né? Cara, uma vez até eu fiz uma piadinha com isso, perguntando pra pessoa, lá onde você mora, a pessoa era do Nordeste, né? Daí, lá onde você mora, o que o pessoal lá come, né? Tipo assim, as tradições da culinária. É claro que eles comem o que a ONU manda, né? Aí todo mundo comendo com aquela cara de porra, pensando no Nordeste. A ONU. A ONU, ah, tá. É, tipo assim, eu ficava imaginando a cena, passando aquele avião gigante em cima, tipo... Agora eu entendi! Eu ficava imaginando aquele avião primeiro do Lost, sabe, jogando aquela caixa, aí as pessoas se avançando em cima da caixa, pegando paraquedas pra fazer cobertor. Falando nisso, cara, eu já comi carne de gambá. Alguém que já comeu carne de gambá? Comi carne de gambá... Juro que eu já comi isso. Sério, cara, meu tio falou que era carne de porco, eu tava no sítio dele lá, num dia que ele já tinha matado uma cobra com tiro de pistola já, tava na balança. Sério, cara. Deu vários tiros de pistola, depois meu primo rolou um tronco pra cima da cobra pra terminar de esmagar lá, não ter perigo. Depois disso aí, ele tava tendo churrasco lá, ele falou, aqui ó, você gosta de carne de porco? Tamo aí, não sei o quê. Aí eu tô notando que, sei lá, tá meio esquisito, né, tem tipo uns pelos próximos, assim, umas paradas bizarras. Aí eu falei, tá bom, vou pegar aqui. Peguei, comecei a mastigar, mas tinha um aroma esquisito, sabe como é que era? Uma parada, parecia carne de porco, de certa forma, mas era mais dura, era um negócio meio diferente, cara. Aí depois que eu terminei de comer a parada, assim, fiquei aquela cara esquisita. Aí meu tio perguntou, gostou? Eu falei, sabe pra ser educado? Tá bom, tá bom. Aí já tava indo embora. Aí ele, sabe o que tu comeu? Não sei o quê. Aí pegou um dos gambás que ele tinha acabado de abater lá, assim, comeu essa porra aqui desse gambá, não sei o quê. Cara, que vontade de vomitar, moleque. Caralho, eu não podia xingar meu tio, porque meu tio era sinistro, né? Tinha acabado de matar uma cobra com tiro. Eu ia xingar ele. Aí eu... Não podia fazer nada. Ô tio, qual é, qual é, qual é? Aí ele vai tipo faz. O que foi, pão? E-mails. Aliás, estamos aqui para dar os recadinhos para vocês, eu, Avassalador, meu amigo Dinancy, meu amigo Twilight e meu amigo Fiuk, que foi cagar e não voltou. Então, se ele não for do nada e ninguém entender, vocês sabem por quê. Pisão de ventre, cara. Então, vamos, e-mail para variar, ninguém manda e-mail pra gente. Mas se quiserem mandar, é para podcast@tanguinhacorp.com que vocês mandam. Estão autorizados, devidamente autorizados. E vamos ler os recadinhos. Pô, algum recado especial que você queira ler aí, de alguém? Cara, tiveram vários recados aqui, eu não sei se a gente deve ler todos, se vai demorar tanto, mas eu vou ler aqui os que eu acho mais legal. Eu achei legal aqui o comentário do nosso amigo Luan Pagliarini, falou que ficou sentido por não ter participado, e ficou muito bom. Só não entendi que ele falou aqui que tem uma comunidade maior que a de Dota, né, que é do Starcraft. Starcraft. Isso aqui é comunidade dos asiáticos aqui, pessoal que sofre de azia. É, porque é, com Z, não sei. Ele falou que tem tem muito asiático no mundo, então... É, mas é com Z, então é quem sofre de azia, cara. É, esses asiáticos dele aí são meio... Bom, então é só, ele falou que tem 5 asiáticos pra cada outro tipo de gente no mundo. É assim que funciona. Tá bom. Bom, eu queria comentar a respeito aqui da frase que o nosso grande amigo e leitor Diego Ferreira mandou. Não gosto muito de Dota, mas ouvindo o cash, ponto. Puta, vou ter palmas, moleque. Caiu, obrigado. Cara, a conexão dele, pô. Tá aí. Caiu, quando caiu na internet, tava mandando e caiu. Pô, tá aí. Pois é, ficou uma coisa interessante, assim. Foda. Tá certo. Deve ser sido coisa do pessoal que sofre de azia aí. Tá sabotando aí o post do rapaz. Um outro comentário aqui bem interessante foi do Anônimo. Ele disse, você reclama sendo um Hellis com Z mortal. Eles não chamaram S-Frog. Claro que não precisamos chamar o S-Frog. Ele tá aí do lado do Pluff. Meu irmão, pô. É verdade. Meu irmão, o cara tá... Porra. Se não chamaram o S-Frog, vão chamar esse inútil aí. Brincadeira, claro, né? Não, claro. Inclusive já participou de um podcast de Tanguinha. Olha o Bog aí com a mão cagada. Como bote, é que foi cheiro, o cheirou o dedo, Bog? Cheirou o dedo? Oi? Hã? Foi pra lá, deixa pra lá. Vamos lá. Isso me fez lembrar aquele pato que ficava se cagando, lembra? Um desenho. Lembrando dos cagão. Mas não fala mal do Anonymous não, que ele é o cara que mais comentou até agora. Isso aí. Tudo bem que Anonymous é um default da parada, né? Aí, a gente pode mandar esse default, em vez de anônimo, a gente bota, sei lá, Zé Goiaba. Olha, eu nunca tentei, mas já de repente é possível, hein? Nunca mais, só Zé Goiaba. É, bota viadinho, que aí nunca Goiaba mais depois de... tem que botar o nome. É, a pessoa vai se sentir obrigada a trocar o nome. Exato. Ninguém quer ser um Zé Goiaba, é muito humilhante. Coloca cenourinha, ninguém quer ser o cenourinha. Tá aí, cenourinha. Vocês estão confundindo as piadas dos podcasts, cara, esse é do próximo. Porra. Ô, oh, rapaz, não conta esse, guarda pra... Não, tá no clima de fazenda, cenourinha. Isso aí. Sai bem, hein, sai bem. Tá bom. Quem ouviu até o e-mail também merece ter um spoiler pequeno, né? Tem uma novidade. Então, continuando aqui, tiros de fogo, deu aqui umas saudações calorosas pela nossa volta. Muito obrigado. Rapaz, simpático, sensual, moreno, alto, braços fortes, braços largos. Olha o Fluff se revelando, cara. Juventus! Muito obrigado. E no esquema do que o Lucas leu aí, do nosso amigo que disse que não gosta de Dota, mas que eu vi, tem o do Gani também, primo do Bode. Ele disse que não entendeu porra nenhuma, mas o podcast ficou bom. Ó, não entendi nada, mas tá maneiro. Ah, tá bom, pra quem é, né? É, tá bom. Pra quem é, não vou pedir muito. Pode, você chegou agora, tava cagando? Tem algum comentário especial que você queira ler? Tava na planilha. Não, eu queria falar que é meu aniversário essa semana. É, sexta-feira é aniversário do Bode. Então, esse podcast vai sair na segunda-feira, provavelmente. E na sexta foi aniversário do Bode. Então, quando forem comentar, Deus parabéns pro Bode. Deus parabéns ao Bode. Ou mandem no Twitter, ou coisa assim. Minha festa já foi maneira pra caralho. E vocês não foram convidados, seus trouxas. Ouvintes otários. Seus otários. Mas já foi essa festa? Já foi, cara. Nós estamos na segunda. Ou depois. Ah, é verdade. Pô, foi muito irada, né, cara? Aquele moleque passando de sunga. Ainda bem que a gente ainda vai gravar o cast da semana que vem, né, cara? Semana que vem. Vambora. Vamos terminar o podcast cantando parabéns pra você, pro Bode? Hein? Quê? Vamos terminar o podcast cantando parabéns pra você, pro Bode? Peraí, não vai ler mais nada, cara? Tem muita coisa aqui, ó. Quer agradecer as pessoas? Vou agradecer, então. Peraí, vamos agradecer aqui a Analfabética. Analfabética é o caralho. Obrigado, Jardel, pelo seu comentário. Ninja Inimigo, muito obrigado. Léo Almeida, valeu mesmo. Todos vocês, muito obrigado. Valeuzão de novo. Aliás, Ninja Inimigo, vai rolar aquela parceria, é isso? Tem que ver isso aí. Eu tenho uma ideia pra um tema muito polêmico. Tiago, obrigadão pela sua participação. Pombo, obrigado pelo comentário. É isso aí, valeu. Vou cantar parabéns pro Bode com o delay do Skype tentando cantar. Bora, vamos lá. 3, 2, 1. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Eu vou comer seu bolo. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite. Beijo, me liga. Posso dar um spoiler? Não. Não posso? Mas se você chegou até o final, você merece tomar um spoiler parecendo seu otário. Tem que parar quando... É e-mail, gente. Você não tem que ouvir até aqui. É, se você continuar ouvindo, a gente vai lançar uma porra de spoiler agora até o final, entendeu? Todo mundo sabe que o Ned Stark morre decapitado. Decapitado, Ned Stark. Cara, a gente ainda tá na gravação do e-mail ou já estamos em outro cast? O que tá acontecendo aqui, cara?